Oração a Mitra Deva. Bendito seja Mitra Deva, filho de Ganga Deva, dotado de substância mahátmica, para sempre bênçãos a vós, encarnado para a propagação do sul da Dharma. Bendito seja vós, manifestado no segundo ano do 51º ciclo da Era Suda neste Kali Yuga. Bendito sejais vós, auspiciosa e divinamente encarnado, para a proteção de tudo, agora que o mundo está em crescente e religiosidade, e os dharmas apropriados estão minguando. Bendito sejais vós de efulgência divina, sendo a personificação do Dharma manifestado como um fragmento do Senhor Narayana e encarnado para a prosperidade da humanidade. Bendito sejais vós, o reverenciado, aquele que surgiu aqui revestido da Devi Prakriti, formada durante eras pelas prolongadas austeridades do Mahatma Rinkana. Bendito sejais vós, suplicado por Sri Yoga Devi para instruir as raças na verdade, na prática do Dharma ancestral e na ciência sintética do absoluto. Bendito sejais vós, realizador das aspirações justas de todos os aspirantes. Para vós, Brahma Deva, supremo e universal Criador, inspirado com os poderes de vossa Suda ou transcendente meditação. Bendito sejais vós, glorificado pelos homens santos, dotado de excelência yógica, realizador da ação universal, para vós sempre de abundantes e transcendentes alegrias, amado por todos os mestres do Suda Dharma Mandalam. Bem-aventurado sejais vós, sempre centrado na verdade transcendental, de absoluta ideação, de ação universal e de transcendente yoga. Para vós que morais na verdade, venerado pelos devotos da veracidade. Mangalam Mitra Devaya Gangeaya Mahatmane Shuddha Dharma Rachanartam Gavatirinaya Mangalam Yega Pancha Sadadharme Sangalpe Shuddha Lakshane Didievani Kalo Praptarubaya Mangalam Pravide Nastige loge da mexine varavare Sarue changutae suarta divya devaya mangalam Sarva logam rachanartam shambudaya mahodjase Narayana chambudaya barma devyaya mangalam Mahatmana Rinkane Naziran Swatapatajidam Devim Anum Adyadaya Sanjati Adyaya Mangalam Shuddha Yoga Brahma Vidya Dharma Seiva Sanatanam Logam Charditiaya Yoga Deviyagi Mangalam Prapanna Kalpa Darave Pradana Guna Saline Prachana Gursuda Devase Brahma Devaya Mangalam Punya Islogaya Diraya Paripurna Gunatmane Shudanandaya Gandaya Shuddha Devaya Mangalam. Satyaya Satyakamaya Satyanandaya Yogine Satya Istanaya Satyacha Parapiraya Mangalam. Galo Yoga Mirdam Sudam Sarva Bhogyam Sanatanam Logam Saruam Prasayate Mahacharyaya Mangalam. Omam Sri Bhagavan Mitra Devaya Namah. Om Namaste.